meu distrito. Criado aqui nas guerras, programado pra derrubar os capa que atravessa no estilo tenebroso. Aqui é nossa área, território de bandido, igual faixa de Gaza. São seis no tambor, mas seis no carregador. Repetec e HC na favela representou. Cabrobró, não se iluda, pode ser grande o susto. Se tromba com os ruins, sustenta vagabundo. A quebrada é de ladrão, São Sebastião é nossa área. Te apresento o meu distrito, só os bandidos psicopata. Pra comédia não tem vez, crescendo na calada. Os capa vai temer quando o chumbo for na cara. Passando, castelando na quebrada que não é sua. Infelizmente é meu distrito, então vaza, filho da puta. Se achando o fodão, só porque tem um oitão. Nós tem roça e tem Schmidt, atitude de montão. O estilo é Bagdá e minha quadrilha tá formada. Terrorista, sangue frio, as correria da quebrada. Extinta alma cebosa, andando de vacilo. Pra ele estar no chão, só basta um motivo. Fui criado nessa porra onde o errado é cobrado. Se conspirar com os aliados, nós manda é pro espaço. Jogando indiretinha, falando pelas costas. É nesse leve trás que só gera mais revolta. Falando que é o bom, falando que é o melhor. Tá de cima na quebrada e que de mim não vai ter dó. Se for pra ser bandido, tem que ser até a morte. Ameaça é sempre faz quando se tem um revólver. Falso bandidão que queria me derrubar. Se vim bater de frente, encontrou o seu azar. Distrito de função, aqui só tem vilão. Estilo faixa de Gaza para derrubar cuzão. Só tem função no meu distrito, criado aqui nas guerras, programado pra derrubar os capa que atravessa no estilo tenebroso. Aqui é nossa área, território de bandido, igual faixa de Gaza. São seis no tambor, mas seis no carregador. Repetec e HC na favela representou. Cabrobró, não se iluda, pode ser grande o susto. Se tromba com os ruins, sustenta vagabundo. Império de bandido aqui é o morro da fumaça. Respeita aqui na quebra, todo mundo tem na alta. O Taurus tá na mão, pra derrubar cuzão. Se capa íntima, a sete palmo vai pro chão. Sem dó nem piedade, eu vou deixar o sangue escorrer. Pode apavorar que hoje você vai tremer. Fica de blá blá blá, achando que é o tal. Se depender de mim, tu vai parar no funeral. A minha cena é essa, tô com ódio no coração. Pra ver sangue jorrar dos corpos dos cuzão. Lamentar, nem pensar, a vontade é de matar. Só mostrão nessa porra, clique, cleque, pá. Junto com os ladrão, a fuga agora é pressiva. Pra acabar com os peba, na madruga mete a ripa. Quer guerra, terá, se tu for homem tem que sustentar. Aqui na quebra só tem função pra matar. Ratatá, puxa o gatilho pra tirar. Na fissura da matança a roleta vai girar. A vida tá sangrenta pra quem tá neste mundão. Cadáver na quebrada, estirado corpo no chão. O Soja já mostrou pra vocês. Quem puxa o cão aqui na quebra, outros que não vai ter vez. Então vamos nos corre, junto com o ladrão. Se treta aqui na quebra, hoje que tu vai pro chão. Os maquinar tá na sequência, no estilo tenebroso. 357 tá na mão, pronto pra cuspir fogo. A cobra esquematizada, vai eu e meu compassa. A moto tá na correria, de hoje tu não passa. E aí pilantra, se achou o bandidão. Quero ver se tu sustenta quando eu puxar o cão. Só tem função. Só tem função, só tem função no meu distrito. Criado aqui nas guerras, programado pra derrubar os capa que atravessa no estilo tenebroso. Aqui é nossa área, território de bandido, igual faixa de Gaza. São seis no tambor, mas seis no carregador. Repetec e HC na favela representou. Cabrobró, não se iluda, pode ser grande o susto. Se tromba com os ruins, sustenta vagabundo. São seis no tambor, mais seis no carregador. Repetec e HC na favela representou. Cabrobró, não se iluda, pode ser grande o susto. Se tromba com os ruins, sustenta vagabundo. As melhores músicas, só aqui no palco mp3.com/DJ Mixer.